que se perderam seduzidos por sonhos postiços. Vejo isso, carrego isso no meu couro, como se eu fosse um portador da dor dos outros. Bem longe da largada, é a linha de chegada. Vale o preço que se paga, vai, mete o pé na estrada. São máculas frustrantes, que faz de nós mutantes, perseverantes pela busca incessante. Pra você poder chegar, e quem sabe é encontrar seu lugar ao sol. Vai buscar, vai buscar, vai. Mesmo além dos horizontes, por caminhos tão distantes, vive o seu melhor. Demorou, então vai buscar, vai buscar, vai. Pra você poder chegar, e quem sabe encontrar seu lugar ao sol. Além dos horizontes, por caminhos tão distantes, vive o seu melhor. Demorou, então vai buscar, vai buscar, vai. Somos sonhos, busca chama, frustração, drama. Chances são poucas, vitórias sem luta não canta. Longe ao norte, no corre não existe sorte. Tem de ser forte, a vida não é um lobby. E nada vai chegar, se não houver a luta vai brilhar. Então vai buscar. É um caos geral de possibilidades. A treta é decifrar nele o que é mentira e o que é verdade. Um passo em falso, viu? Tudo muda de lugar. Cada quebrado sonho lá que deixou de contar. Acorda aí, olha o horizonte, vê que tá distante. Amargos são os corres, mesmo assim não deixou dos levante. Somos história, e alguém nem queria cantar. Uma memória, que nunca cansou de lutar. Coloca um rumo como algo muito mais profundo, e faz da sua busca algo vivo do seu mundo. Pra você poder chegar, e quem sabe encontrar seu lugar ao sol. Vai buscar, vai buscar, vai. Mesmo além dos horizontes, por caminhos tão distantes, vive o seu melhor. Demorou, então vai buscar, vai buscar, vai. Você poder chegar, e quem sabe encontrar seu lugar.